noite da saudade, eu e tu vamos dançar. Esse shot da saudade, eu e tu vamos dançar. Teu jeitinho em contra o peito, já morrendo de saudade. E eu te aperto.